de quebrada, tudo vai ser no cash, a gente mesma que paga. Elas foram caçadas no passado, presente, mataram e apagaram a história da gente. Operação Tarântula, quem é ainda sente, ressuscitando as travas numa rima eloquente. Faço de tudo quebrando o mundo, meu sono agudo, então deixa eu tocar. O grave na caixa batendo no peito, ardendo, fervendo, pros peitos a dançar. Levanta a cabeça, tente prosseguir, não deixa baixar, tu tem que resistir. Filha de Dandara, patrimônio, quinto, missão de trava é nunca desistir. Queto, o nosso povo vai dançar no